You don't know the Zao, they think you don't know, bro. Yeah. Are they stupid? They think we're stupid. Listen. I know o que acontece fora da normalidade. Eu sei. I never went to school, so I guess that I know. Dança sujeira pelas ruas da cidade. Eu sei. Mama never raised no fool, I guess that I know. Que a falsidade veste a roupa da verdade. Eu sei. I never watched the news, so I guess that I know. Não tem fronteira pra nossa diversidade. Eu sei. I know where I come from, God, so I know what I know. I know a lot of bad things is going on. I know a lot of mad things is going wrong. I know some boys on the block that ain't got no dad. I know they smoke too much and they go mad. I know for a fact that I love my mum. But if it's beef in the flats, I know I love my gun. I know some brothers got the big thing hanging off. But I know that they scared to get it banging off. I know bangers and burglars, muggers and murderers. I'm in your iPod, I know you heard of us. I know the government is a mafia like Frizzle. I know one day I'll go back to Africa. Cause they poisoning my water. But worse than that, I know they poison my daughter. With them little things that they tell her. They think I'm stupid, I know they trying to sell her. Listen, I know some brothers that's in jail. Due to the fact they didn't snitch, they didn't get bail. I know where I'm from, so I know where to go. I guess I'm from God, so I know what I know. O que acontece fora da normalidade. Eu sei. I never went to school, so I guess that I know. Dança sujeira pelas ruas da cidade. Eu sei. Mama never raised no fool, I guess that I know. Que a falsidade veste a roupa da verdade. Eu sei. I never watched the news, so I guess that I know. Não tem fronteira pra nossa diversidade. Eu sei. I know where I come from, God, so I know what eu I know. Eu sei dos planos feitos pra tentar nos corromper. Eu sei do caminho certo pra não ter que se envolver. Já sei do plano de fuga, de toque, de blusa preta. Na selva conheça mato, predador vai virar presa. Perceba, não compadeço o time, sente a sua ausência. Eu sei, temos potência, agradeço toda a vivência. Dos ontem na frequência, fazendo com competência. Munido de fluência, no gueto marco presença. Percebo todo elemento, voltado para ascensão. Conheço, no vim do berço, com barra de proteção. Cuidado, vê se não atrasa, que o maloqueiro te passa. Eu sei que eu tenho um gatilho mais rápido, vê se a batalha. Conheço o time, conexão, resolução sublime. Mesmo que não me conheça, o Andei e o Gona Simi. Sabemos do necessário para cessar a guerra. Eu sei que as armas disparam, mas quem será que opera? Respiro a atmosfera, a música é novos ares. Que não te deixa parado, movimentando milhares na formação dos pares. Assim que alcançarei, my niggas win the battle. Simplesmente eu já sei. Ah não, o que acontece fora da normalidade. Eu sei. I never went to school, so I guess that I know. Dança sujeira pelas ruas da cidade. Eu sei. Mama never raised no fool, I guess that I know. Que a falsidade veste a roupa da verdade. Eu sei. I never watched the news, so I guess that I know. Não tem fronteira pra nossa diversidade. Eu sei. I know where I come from, God, so I know what I know. Sei.